ti, meu Senhor, pois a tua destra me ampara. Porque tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, Senhor. Mãos, porque tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, Senhor. Bendirei o teu nome enquanto eu viver, sem a ti I'm not afraid.